O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores para o nosso trabalho de conscientizar o maior número possível de pessoas, vocês ouvintes que nos escutam todas as semanas ou que estão nos escutando hoje pela primeira vez. O nosso mundo, a humanidade, está enferma. Ela precisa muito de consciência. Consciência dos seus problemas psíquicos, dos seus problemas interiores, que estão motivando uma série enorme de grandes, gravíssimos problemas sociais, econômicos e agora até os ecológicos. Nós vemos um mundo em convulsão, um mundo em caos em muitos lugares do planeta. E por mais incrível que possa parecer, tudo isso tem a origem, uma origem principal e comum, que é o interior dos seres humanos que habitam o planeta Terra. Tudo tem sido visto, tem sido estudado nas nossas faculdades, nas nossas escolas, mas algo que é o mais importante tem sido relegado ao último plano. É o cuidado, é o conhecimento dos problemas psíquicos da humanidade, no que o ser humano tem de falho, de vício, de erro, o que nós chamamos na ciência de psicopatologia. São os nossos defeitos e principalmente a inversão psíquica, a inveja, a arrogância, a mania de querer ser um Deus, que Kepp chama de teomania, a ira, a preguiça, são as nossas doenças interiores, as doenças do nosso espírito, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, que precisam ser conscientizadas se nós quisermos sanar o planeta Terra e a humanidade que nela habita. A trilogia analítica unificou o campo da filosofia, da ciência e da teologia. Kepp foi capaz de fazer uma ciência universal e que considera esses aspectos, não só para tratar o ser humano, mas também para tratar a humanidade, para resolver essas questões, esses impasses que nós estamos enfrentando. Porque todos eles não precisariam existir. Todos eles são artificiais e são criados pela vontade invertida do ser humano, pela nossa inveja, pela nossa arrogância. E sendo que está um momento para nós conscientizarmos esse problema, nós poderemos então, finalmente, dar solução não só a isso que aflige a todos, violência, injustiça, fome, doenças, mas também pensarmos em ter uma qualidade de vida muito especial. Podermos retornar em grande parte a um paraíso perdido, que está não só no nosso interior, lá esquecido, abafado, inconscientizado, atacado, mas também no exterior, que nós vivemos ainda no mesmo lugar, no mesmo paraíso que nós recebemos há muito tempo atrás, mas que de tanto atacar, de tanto agredir, nós estamos conseguindo destruir. Dr. Kepp é um psicanalista que escreveu muitas obras sobre esse assunto, de psicopatologia, psicoterapia e socioterapia, porque ele criou modelos e soluções para os problemas na sociedade que já estão sendo aplicados há quase 30 anos já, com grande sucesso, com excelentes resultados. Se vocês quiserem saber mais a respeito da psicanálise integral ou da trilogia analítica, ciência, uma escola de pensamento nova, universal, criada por Norberto Kepp, vocês poderão telefonar para a nossa sociedade, que fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, em São Paulo, ou acessarem pelo nosso site www.trilogiaanalítica.org ou o nosso site também www.stop.org.br. Nosso telefone, o código é 11 30 32 36 16. Vocês vão saber dos nossos programas de televisão, programas de rádio, publicações, palestras, palestras gratuitas abertas ao público, tratamento em psicanálise individual e de grupo, tratamento de psicossomática trilógica integral para doenças orgânicas. Enfim, vocês vão ter um portal para uma nova vida. Dr. Kep, boa tarde. Boa tarde. Nosso trabalho é diferente dos outros autores, porque eu acho que o único trabalho que trata mais da vida psicológica, desse campo da psicoterapia, é o nosso trabalho. O Freud, ele é o grande, né, mestre na questão de entrar no interior do ser humano e desvendar uma parte que ninguém sabia. Essa parte que ele chama de inconsciente é o elemento que o ser humano reprime. Então, o que acontece? A pessoa, ele comete uma série de atitudes assim, sem necessidade, atitudes agressivas, atitudes assim, inconvenientes para a sociedade. Então, ele não quer ver o que ele está fazendo. Então, o que acontece? Ele reprime, como Freud fala, ele reprime no interior todas essas condutas para não se lembrar de que ele é um indivíduo agressivo, é um indivíduo falso, um indivíduo mentiroso, etc., etc. E aí ele cria uma máscara. Essa máscara ele chama de hipocrisia, né? Então notem que mesmo no caso da ciência, ele se aproxima muito do cristianismo, quando Cristo, né, falava que o grande problema da humanidade era justamente a hipocrisia. O indivíduo escondia o que ele era. Quer dizer, o indivíduo hipócrita nós chamamos agora de neurótico, né? A neurose é que domina a humanidade, porque se os senhores verificarem agora, todo indivíduo, geralmente, ele procura viver de acordo mais com os sentidos, mais de acordo com a alimentação, mais de acordo com o próprio dinheiro, que está agora num período de grande crise, né? Porque o dinheiro das bolsas é um dinheiro que a gente pode dizer virtual, não existe. O único dinheiro autêntico é o dinheiro que o trabalho produz. Portanto, essa abundância de dólar, de dinheiro das bolsas, foi um período assim muito fora do natural. E também o indivíduo pode escolher o caminho do narcisismo, né? De viver mais os prazeres sensoriais na vida. Ou então, viver de acordo com as fantasias, os delírios que ele tem. Para saber no que a pessoa está falhando, se a pessoa está no caminho errado, vamos dizer, no caminho neurótico, nós podemos ver vários pontos. Por exemplo, o indivíduo que se coloca acima de todo mundo, né? O indivíduo que se coloca acima dos pais, dos professores, dos artistas, das pessoas capazes, e acha que só ele é que sabe. O Bion, que é um famoso psicanalista inglês, ele fala que geralmente o ser humano só acredita no que ele pensa. Então, isso o que é que acontece? Kraepelin, que é praticamente o criador da psiquiatria na Alemanha, ele notou que as pessoas que se internavam, as pessoas que eram internadas na psiquiatria que ele dirigia no hospital eram pessoas muito assim, megalômanas. Por exemplo, alguns andavam, né, com assim, a mão dentro da casaca imitando Napoleão, e se diziam Napoleões mesmo. Outros se diziam que eram Cristos, outros se diziam que era uma personalidade famosa. Mas notem que as pessoas doentes são assim, megalômanas. Então, não acreditam no que a sociedade concede assim de mais autêntico, de mais valor. Então, outro elemento que determina se a pessoa é doente é a pessoa que não acredita nas descobertas, seja da própria psicopatologia, seja no sentido da física, seja no sentido mesmo das doenças. São pessoas que pensam que estão acima de todos os outros, de todo mundo. E um terceiro elemento que identifica se a pessoa é doente é aquele que acha que pode realizar com êxito qualquer trabalho, qualquer profissão, por exemplo, eles podem ter sucesso. Então, esses indivíduos caem na megalomania, né? Então, o que eu quero dizer é que a doença não é porque a causa, como Freud falou, é porque o indivíduo está insatisfeito na vida instintiva sexual. Também não é a questão do Adler, né, quando ele falou que o indivíduo sofria de complexo de inferioridade. Quer dizer, a doença do ser humano vem quando a pessoa geralmente se coloca muito acima de tudo. Ou no sentido da megalomania, da teomania, né, querendo ser como um deus, de recriar tudo à moda dele. Então, um outro tipo de atitude que determina se o indivíduo é doente é a pessoa que nunca fica numa atividade que ele se habituou. Ele faz um dia um tipo de atividade, outro dia outra atividade, e vai passando de um trabalho para outro. Portanto, o indivíduo inconstante. E um quinto tipo de pessoa que mostra muita doença é aquele que explica tudo, né? Que ele se queixa de tudo. Qualquer crítica que se faça à conduta dele, ele fica meia hora explicando que ele não é assim. Quer dizer, é um indivíduo muito censurado. Então, a doença do ser humano é por causa da censura que a pessoa faz aos problemas que tem, ou principalmente a rejeição que a pessoa faz aos bens que tem. Aí cai muito fortemente no problema da inveja. O que é inveja, né? É a atitude de destruir todo bem que existe no mundo. Então, o indivíduo, como Rochefoucauld falou, um pensador francês, que o mais difícil para o ser humano é aguentar a prosperidade ou bem do que aguentar o mal. Então, meu trabalho se baseia justamente nessa questão, que o que o indivíduo rejeita por causa da inveja é o bem, e que rejeitando o bem, é claro que ele vai ter que viver com o mal. Agora, vamos ver aqui, primeiramente, a opinião da Helena, que é uma professora, ela é jornalista, né? Jornalista sueca, o que que ela teria a dizer a respeito da trilogia? Então, primeiro aconteceu uma coisa interessante na Suécia agora, né? Que os últimos anos tiveram muitos problemas com pessoas que ficam com burnout, como fala, né? Pessoas que ficam muito estressadas, que param de trabalhar, que ficam em casa, assim, anos e anos. E agora o governo finalmente descobriu que não é isso que vai resolver nada, que tem que ter tratamento, a pessoa tem que ser tratada. E, assim, a parte psíquica, né, que tem que ser tratada para a pessoa não entrar na depressão, para sair da depressão também. Então, eu acho que vai ser um momento muito, assim, certo agora para a trilogia poder ajudar a Suécia com essa parte do tratamento, né? Eu estava lendo aqui no seu livro a Bíblia trilógica, uma frase que eu achei fantástica. Na situação que a gente está vendo no mundo agora, né? Com tanta depressão, tanta doença, problema na natureza, na economia. Então o Senhor fala assim: o mundo necessita urgentemente de santos para que possa haver equilíbrio na natureza e principalmente na sociedade humana. Estou convidando meus leitores para empreendermos essa incrível tarefa de sermos bons. Entrar nas delinquências é fácil, mas ser bom é algo muito mais difícil do que se pensa. Vamos tentar esse caminho que é o mais cabuloso? Porém, é o mais heróico e amado por todos, interno e imperecível. Você sabe, Helena, essa questão, por exemplo, de... Isso aconteceu muito no passado, dos médicos recomendarem que a pessoa tire assim férias, descanse, não faça nada. Então é uma ideia de que seria o trabalho que causaria esse burnout, quer dizer, esse cansaço, esse estresse, né? Que a pessoa sente e que ela não consegue depois viver bem. Mas não é o trabalho que faz isso. O que acontece é que a pessoa é resistente ao trabalho. Então, o esforço para ela parar é que leva ao burnout. Exatamente. Vamos ver o Dr. Ademar, o que ele gostaria de falar sobre as pessoas doentes. Então, Dr. Kepp, eu estava exatamente pensando nesse exemplo. Eu tive um caso de uma paciente lá no hospital que ela conseguiu assim, se aposentar com mais ou menos uns 65 anos de idade. E depois que ela teve a aposentadoria, tudo, segundo ela, estava tranquila, tinha conseguido construir a casa dela, ela entrou num episódio de depressão muito forte. Aí depois ela foi tratada pelo pessoal da psiquiatria e aí conseguiu equilibrar um pouquinho, mas como ela não lidou com as questões interiores, ela voltou a somatizar com uma pneumonia e uma infecção urinária. Aí ela passou lá no consultório, né? Aí eu estava tentando exatamente mostrar essa questão para ela, ligada à parte da inveja, né? Porque ela, pelo jeito, foi uma pessoa, assim, uma operária, né? Que trabalhou a vida toda, construiu a casa, casou os filhos. E na época, assim, que ela poderia, assim, né? Aproveitar mais, assim, de alguma forma, continuar o trabalho na casa, ela pegou e somatizou violentamente. E o que aconteceu? O marido dela também somatizou, teve uma outra depressão junto. E os dois caíram em depressão ao mesmo tempo. Aí eu mostrei exatamente essa questão interna, né, que ela não estava sabendo lidar direito, de negar os bens que ela tinha produzido durante a vida toda, e agora ficando doente, e chegou com uma pneumonia, inclusive, muito forte lá, ela poderia estar, assim, até se matando, né, para renegar todo esse bem que tinha. Aí eu mostrei mais essa questão da inveja muito forte, que a pessoa estava tendo, né, e não percebia direito. Então, notem que o Dr. Ademar, ele mostrou isso, que justamente quando essa pessoa tinha tudo na vida para ser feliz, que ela inclusive estava se aposentando e tinha economia, aí ela caiu doente. Então, isso mostra o quê, né? Que a pessoa, ela não aguenta o bem que ela recebe. E não aguentando o bem que ela recebe, é claro que ela rejeita o próprio corpo, rejeita tudo que ela tem. E cai nesse estresse, na doença. Vamos ver agora o que a doutora Selma fala sobre. Doutora Selma é física, é engenheira de minas, né? Mas agora, em vez dela entrar nas minas, ela entra no interior das pessoas. Então, é ainda uma citação do livro do Senhor, a Bíblia Trilógica, que o Senhor menciona o versículo 7:25 de Marcos, né? Não há coisa alguma que entrando no ser humano possa manchá-lo, mas é o que sai dele que o torna impuro. Então, eu acho isso muito importante, porque nós temos sempre a tendência de achar que o perigoso vem de fora, né, por exemplo. Então, o Senhor explica depois claramente que não é o alimento, por exemplo, que o ser humano come, que vai torná-lo impuro, mas é o que sai de dentro. O que são, então? Os pensamentos, os sentimentos maus, desonestos, né? E ninguém quer realmente ter contato com esses aspectos negativos que cada um de nós tem. E isso é absolutamente fundamental se nós queremos ter uma saúde melhor, tanto física quanto psíquica, e inclusive se conhecer para ver se a gente consegue deter um pouco a destruição no nosso planeta, né? Então, a Selma, sendo estudante assim, quer dizer, estudou física também, ela sabe que essa teoria das quantas, ela recomenda que a pessoa não tenha atitudes negativas, pensamentos negativos, porque com isso ela teria uma total assim, tranquilidade e equilíbrio. E nós, o que nós fazemos é mostrar que são essas ideias negativas, esses sentimentos ruins, é que trazem, assim, vamos dizer, doença. E que é justamente isso que a pessoa tem que ver para notar por que que ela tem essas ideias ruins. Que essas ideias ruins não têm razão de ser. Que se ela notar que ela está projetando, quer dizer, que ela vê no outro que ela é no sentido negativo, ela vai parar de projetar. Então é muito diferente, né, o nosso trabalho da teoria das quantas, porque tem até um filme, né, que trata desse assunto atualmente, porque o importante é a pessoa perceber, ter consciência do mal. Consciência do mal é o bem para a pessoa. Agora vamos ver o Léo, que trabalhou em Londres muito tempo e fica muito triste, né, de não poder continuar na terra lá do lobisomem, né, Léo? Eu gostaria de voltar a esse assunto da inveja que o senhor coloca como a base de todos os problemas, né? Então, citar o exemplo aqui de uma cliente que ela tem, assim, aparentemente, ela se acha perfeccionista. Por quê? Porque, por exemplo, ela tem muita capacidade no trabalho e ela sempre acha que ela não está conseguindo realizar como deveria. Então, por exemplo, mês passado, ela precisou substituir a chefe. Então ficou um mês inteiro no lugar da chefe e sempre achando assim que não ia conseguir, que ia fracassar, que não estava dando nada certo, etc. E quando a chefe chegou, a elogiou, falou que ela estava fazendo um trabalho muito bom e que estava indo tudo bem. Então essa cliente fala, puxa, eu faço isso porque eu sou muito perfeccionista, eu quero ser perfeita, né? Mas se a gente for analisar mais a fundo, vai aparecer que ela tem, na verdade, ela não aguenta o bem. Porque ela está fazendo um trabalho bom, tem as suas qualidades, tem seus valores, mas quer diminuir aquilo, quer achar que não tem valor, que vai dar errado. Então, não deixa de ser assim uma grande dificuldade em aceitar o bem. Então, o senhor diz aqui no seu livro, a Bíblia Trilógica, né, que o ser humano já está no paraíso, ele não precisa ir ainda para um paraíso, ele rejeita isso, e principalmente devido à inveja, de não aguentar todo esse bem. Então, né, Léo, veja que interessante, né? Que justamente nós temos todo o bem que poderíamos ter na vida e rejeitamos. Então, rejeitando, a gente não tem o bem que tem, porque a gente cai fora dele, quer dizer, não aceita. Para maiores informações sobre os livros publicados, toda a programação de palestras e todas as atividades da Psicanálise Integral, entre em contato pelo telefone de São Paulo 011-3032-3616 ou então pelo site www.stop.org.br. Até a próxima semana.